2, Salvador, Oceaneiro 6251, gate de número 5, feedback estacionamento. Chama 251, autorizado, 05, chama táxi. Autorizado, chamar a táxi, Oceaneiro 6251. Salvador, uma boa noite, tá 3597. Tá 3597, boa noite, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 40 graus, 04 nós, ajuste no 014. Pouso autorizado no 01014, tá 3597. As condições da pista, tá 3597? Pista seca. É, tá 3597. Para o táxi Oceaneer 6251, está com 148 a bordo, autonomia 5 horas e 20, alterna Galeão. Oceaneer 6251, táxi autorizado em frente, pátio 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto, ajuste, chama 014. Em frente, ponto de espera, 0, ativou o Amará, pronto, Oceaneer 6251, chama 014. 3597, solo 47, direita, na minha escuta, Alfa Juliette, 02. Direita, Alfa Juliette, 02, escuta, está 3597. Firma? Confirmar o gate para o 3597. Ah, firma, 02. Graças a 3597. Próximo ponto, espera da 10, Xanero 6251. 6251, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 059. Aline decola, pistão 10, Xanero 6251. 251, Chanel, decolado 53, controle 1998. Controle Salvador 198, grato, bom dia, Chanel 6251. Bom dia. Paulo Salvador, bom dia. Aqui é o Avianca Oscar November Delta no Pátio 3. Chama em 11895. Bom dia. Salvador, bom dia. Avianca Oscar November Delta, Pátio 3. Prossiga. November Delta solicita autorização de reboque pro do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição 5. Autorizado, chama no término. Positivo, pode ingressar no pátio principal, né? Firmo. Positivo, obrigado, Martínez. Torre Salvador, Rio 5973, final da 10. Rio 5973, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, 03 nós, ajuste 10 no 4. Leve pouso 10 no 4, Rio 5973. Rio 5973, solo 09, direita na minha escuta, Alfa Kilo Pátio 3. Vai livrar a direita na sua escuta, Alfa Kilo Pátio 3, 5973. torre Salvador Avianca, estacionado na posição número 5. Obrigado, um bom dia e um bom fim de semana. Bom dia, Avianca. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, TAM 3171, informação, golfe, autorização, gás, Guarulhos, nível 340. TAM 3171, não tenho 36, copia? Copia. TAM 3171, autorizado Guarulhos, nível 360, ou aperto no 10. Decola da 10, curva direita da EL, Leda, Motiva. 1198, controle, transponder 5520. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Zulu 10. Decola da 10, curva direita, na Dael Leda Motiva. 198, controle, 5520, transponder, tá? 3171. 3171, correto, chama PUSH. comandante, bom dia, Oceano 3597. 3517, Brasília, quanto cópia? Quanto cópia para Brasília, Oceano 3517. 3517, autorizado Brasília, nível 360, Upper Zulu no 7. Decola da 1-0, curva direita, saída arbor, elefa. 1198, aciona 5523. Estou ligando Brasília, nível.